Não percas este sábado às 5 da tarde com Joana Santos, On The Rock. www.radioantenaweb.info. Entre, sinta-se à vontade. A rádio é sua. Peça, sugira, opine. Nós também queremos ouvi-lo. Antena Web. Sintoniza-te. radioantenaweb.info. Canal 2.radioantenaweb.info. best.radioantenaweb.info. facebook.com/radioantenaweb. twitter.com/radioantenaweb. e geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as nossas portas de acesso. Podem ainda adicionar-nos com o nome Skype Rádio Antena Web. De portas abertas, sempre. Antena Web, sintoniza-te. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. É o regresso depois da pausa durante o mês de agosto. É o regresso então às conversas. Hoje temos um convidado que nos leva ao universo da ficção científica do fantástico. António apresenta o nosso convidado desta semana. Em tempos de crise, não é essa a ideia de evasão, de fugir à realidade, bem pelo contrário, mas temos um convidado, uma figura histórica daquilo que é e incontornável do mundo da ficção científica em Portugal, quer como divulgador, tradutor e responsável editorial de algumas coleções que passaram, de facto, pelo imaginário e pela formação do gosto literário dentro disto que é a literatura de antecipação, a literatura que consegue prever e olhar o futuro de outra maneira, quanto mais não seja apresentando propostas para esse mundo. Falamos de João Barreiros, um homem que esteve ligado numa fase inicial como leitor compulsivo e depois como, como dissemos, consultor literário e responsável maior de algumas editoras cá em Portugal e de alguns títulos incontornáveis do mundo da ficção científica. É uma conversa para seguir atentamente, para perceber o estado da arte, aquilo que foi e, eventualmente, as saídas e as propostas, aquilo que vem para aqueles que ainda se interessam por este mundo. Não é um mundo de conto de fadas, mas um mundo realmente possível daqueles que, à época do lançamento dos seus livros, acharam de todo impossível, como, por exemplo, os livros de E.G. Wells ou Júlio Verne. Boa noite e melhores leituras. João Barreiros nasceu em julho de 1952. É escritor, editor, tradutor e crítico de ficção científica, tendo publicado críticas a filmes e livros na imprensa nacional, nos jornais Público e O Independente e nas revistas Ler e Os Meus Livros. Editou duas coleções de ficção científica e fantástico para as editoras Clássica e Gradiva. Foi também cofundador da Simetria, Associação Portuguesa de Ficção Científica e Fantástico, e da Associação Portuguesa do Fantástico nas Artes. Da sua obra destacamos Terrarium, um romance em mosaicos, escrito em parceria com o Luís Filipe Silva, A Verdadeira Invasão dos Marcianos, de 2004, e de 2010, a compilação de contos Se Acordar Antes de Morrer. Boa noite, João. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite do Livros com Rumo. Como é que chegou a... quando notou e percebeu que, de facto, entre os seus múltiplos e variados interesses literários e culturais, científicos e afins da sua própria desenvoltura e desenvolvimento, se quisermos, do percurso intelectual, primeiro como estudante e depois até como profissional destas questões da educação, por um lado, e depois também da própria literatura, percebeu que realmente aquilo que é esse chapéu abrangente designado por ficção científica, começou a exercer no João um fascínio que o levou quase passa a expressão, sem qualquer tipo de conotação negativa, à militância ativa na divulgação e na escrita disto que é um género tão pouco peculiar em Portugal, ou pelo menos pouco praticado, mas de qualquer das formas também tem, e principalmente no João, um dos seus maiores rostos visíveis daquilo que é este tipo de literatura ou subgénero literário. Ora bem, é muito difícil procurar no passado profundo, porque quando eu era miúdo e ainda nem sabia escrever, já fazia bonecos com foguetões e chegava à desgraçada da minha família para me pôr o texto, porque em termos de elaboração da escrita ainda não a tinha. E, portanto, os foguetões sempre estiveram ligados a mim, por muito estranho que isso pareça. E depois havia a banda desenhada, desde o Tintin na Lua, a todas as edições, se não me engano, da Agência Portuguesa de Revistas, e o Foguetão, o Falcão, a Coleção Espaço, que havia às dezenas e dezenas de milhares por aí. Também vinham do estrangeiro e as livrarias tinham pilhas e pilhas disso, adaptações em mexicano dos cómics americanos. Era fácil me encontrar banda desenhada em Portugal. Uhum. Depois, quando eu comecei a ler a ler ficção científica, foi através de livros que existiam na biblioteca dos meus pais e dos meus tios. Eu comecei a pegar na Argonauta aí por volta dos 7, 8 anos. Mas antes disso, se não me engano, leram-me em voz alta A Máquina do Tempo do Wells e isso deu uma volta à cabeça, ou seja... Uma das coisas, e sem cortarmos o fio, mas vamos tentar alocar um pouco, ou pelo menos colocar uma âncora neste tipo de mundo e deste tipo de universo que é normalmente o aspecto evasivo da antecipação ou, por outra, uma espécie quase de distopias criadas o homem ao longo do tempo como forma, vamos lá, da sua afirmação civilizacional. Percebem-se narrativas, sem exagero, provavelmente, até a própria Odisseia tem alguns contornos deste género do fantástico, ou pelo menos não tão plausível, porque depois teremos, provavelmente, a questão da mitologia e da recriação à volta da possibilidade ou impossibilidade do atuar normal do homem. De qualquer das formas, pode dizer-se que é inerente à essência humana, de facto, a criação ou extrapolar para além da mera materialidade aquilo que é o seu agir no dia-a-dia, no seu espaço mais imediato, universos, sítios, espaços locais, até vivências, outro tipo de moral, culturas e éticas que seriam sempre derivatórias do sonho, do imaginário e não daquela realidade mais, vamos lá, comezinha e prosaica que é o viver todos os dias, ao longo deste processo evolucional do próprio homem. É um bocado difícil dizer quando é que a ficção científica nasceu, mas só pode ter nascido depois da descoberta do método científico. Uma série de autores dizem que começou com o Frankenstein da Mary Shelley, sim, sim. Porque aí, pela primeira vez, em vez do fantástico e da ideia, por exemplo, do vampiro do Bram Stoker, se começava a ativar um corpo humano através de impulsos elétricos. De qualquer maneira... Isto, digamos, seria a proto-FC, porque nem a desgraçada da Mary Shelley, nem as pessoas com quem ela lidava, alguma vez fariam a ideia que este género teria tanta força. Pelo contrário, parece-me que ela começa nos finais do século XIX, por um lado pela ficção científica europeia, entre aspas, do Júlio Verne, e pelo outro lado da ficção científica anglo-saxónica, pelo lado do H.G. Wells. Parece que estes dois géneros sempre foram um tanto ao quanto inimigos, ou seja, as viagens extraordinárias do Verne em relação com o romance científico do Wells. Penso que o que triunfou foi, de facto, o do Wells. E não propriamente o do Verne, que acabou... Uma das coisas, eu digo-lhe isto porque, sem também estar aqui a fazer cortes, de qualquer das formas, lembro-me um pouco das narrativas para utópicas ou utópicas de Jonathan Swift, por exemplo, e até a própria utopia de Thomas More, que eventualmente poderão, vamos lá, simbolizar esta primeira necessidade que o homem tem de eventualmente criar universos paralelos, universos no sentido de vivências plausíveis, possíveis dentro do entendimento, independentemente de alguma restrição, se quisermos, algum acantonamento muito limitado, não fundamentalista à época, mas derivado muito da concepção do homem a partir da dimensão religiosa, e esse lado mais filosófico da questão permitia realmente aberturas para a existência deste tipo de realidades ficcionais não tão implausíveis quanto isso? Vamos lá ver, há uma coisa muito simples. As utopias nunca são ficcionáveis em termos de ficção científica. Sim, sim, sim, claro. Mais as distopias do que as utopias. Por uma mera razão, é se na utopia está tudo perfeito, não há conflito e toda a literatura vive à base do conflito. Portanto, o que corre mal, o horror, a situação catastrófica, funciona muito bem em termos literários. Quanto ao Jonathan Swift, ele nunca teve ideia de que tudo o que ele falava fosse real ou fosse possível. Ele era um satirista portanto, tudo o que ele dizia eram metáforas. Quanto ao Thomas More, seria uma utopia religiosa e ponto final. De facto, o que passa a acontecer é que, quando as coisas correm mal, então elas são eminentemente literárias. A pergunta é, mas então, porque é que a ficção científica é tão pessimista? Quando perguntaram isso ao Bradbury, porque é que ele tinha escrito uma distopia tão terrível como aquela da queima dos livros, o Bradbury disse, eu escrevo isto exatamente para que isto nunca venha a acontecer. Será uma espécie de aviso. E, portanto, todas as distopias ao nível da FEC são essencialmente formas de aviso. Mas há uma diferença muito grande entre a literatura fantástica e a literatura de FEC. Que na literatura fantástica os autores estão perfeitamente convencidos que nada daquilo é verdadeiro nem possível, e na literatura de ficção científica tudo é possível. A verosimilhança está a caminho de... E tem que haver uma coerência interna e uma lógica interna dentro da ficção científica que às vezes não é absolutamente necessária dentro da literatura fantástica. Houve uma divisão profunda. Não quer dizer que eu não gosto de histórias de fantasmas, mas quem escreve as histórias de fantasmas sabe perfeitamente que os fantasmas não existem. Mas quem escreve uma história com naves espaciais sabe perfeitamente que as naves espaciais podem vir a existir. É essa a grande diferença. Uma das questões também, e ainda caminhando um pouco neste trilho que estamos agora aqui a tentar desenvolver, sabe-se da influência da cultura judaico-cristã, na nossa forma de estar e de pensar do homem ocidental, e não só. De qualquer das formas, há também quem afirme que, eventualmente, a narrativa do livro do Apocalipse também tem, vamos lá, contornos que podem depois ser enquadrados, hoje em dia, na análise literária, como uma ponte entre estes dois mundos, o mundo do fantástico, não da ficção científica, mas, para além deste mundo do fantástico, algo que depois leva a um exercício interpretativo que pode ser designado desta maneira e deste modo. Até que ponto é que também este tipo de literatura, ou pelo menos texto literário enquadrado num livro maior, que é a Bíblia, pode eventualmente também ajudar a, pelo menos, a cimentar esta ideia da necessidade que o homem tem de construir recorrentemente este tipo de narrativas? Dizem os teóricos do género que em países judaico-cristãos e principalmente países de base católica não há literatura de ficção científica. É uma das explicações porque é que ela não existe em Portugal. Só os países protestantes, onde ao fim e ao cabo se valorizam a ciência e a investigação e ao fim e ao cabo a aquisição de bens materiais, é que a ficção científica funciona. Também, estranhamente, o fantástico também não funciona em Portugal e praticamente não me lembro de quase nenhum autor que tenha escrito contos de terror ou fantásticos, a não ser alguns do um ou outro do Essa, por uma razão muito simples, é que vivemos numa base de inquisição absoluta durante anos e anos, e essa ideia de que o mal é real torna, ao nível dos autores, a ideia de que não podem escrever sobre o mal, porque o mal é verdadeiro. Está aí mesmo, aí. Pessoas com quem eu falo e perguntam-me, mas ouve lá, mas porquê é que não gostas de uma história de terror, ou uma história fantástica, ou uma história de fantasmas? E a pessoa responde sempre, porque tenho medo. E é também essa a posição de muitos editores. Quando eu dizia assim, mas eu queria organizar uma coleção de terror. Nem pensar nisso, João Barreiros, disseram isso, isso não vende. E provavelmente não venderá mesmo. O que está a vender hoje em dia é a fantasia, mas isso, mais uma vez, é a fuga ao futuro. Já velhas profecias que o vidente deixou escrito para assustar. Já vejo a vida a fugir da força de resistir, já não consegue respirar. Do céu eu vejo descer o fim em cargas arder, já ouço a terra a estourar. É que eu estou a delirar. O que é que eu estou a inventar? Talvez que sem pressionar. São tudo fantasias que o cinema projetou no meu olhar. São as velhas profecias que o vidente deixou escrito para assustar. As profecias que o vidente deixou escrito para assustar. A literatura de ficção científica em Portugal, já no início da nossa conversa, pode situar-se mais ou menos nos anos 20, nos anos 30 e depois algumas narrativas que foram há relativamente pouco alvo de uma antologia daquilo que se chama a literatura popular portuguesa, ou aquilo que é uma espécie de peplum à maneira da Portugalidade. Esse tipo de literatura é sempre um exercício quase diletante, não há uma sistematização na escrita, não há, vamos lá, um espraiar ao longo do tempo de construto ou literário, por parte de um autor ou de uma autora, deriva exatamente porquê e de quê, embora o João já tenha aflorado alguns tópicos, ou pelo menos algumas pistas a sinalizar, de facto, esta hesitação ou esta incipiência que é, vamos lá, a debilidade do texto literário feito desta maneira em Portugal e até nos países católicos, mais alargadamente, vamos lá, esta suposição. Em termos académicos, todos os professores da universidade com quem eu tenho falado consideram esta literatura, a literatura de género, entre aspas, sim, sim, como uma literatura inferior, como uma literatura de revista pulp, como algo que não deve ser considerado. Há muitos anos atrás havia uma editora chamada Panorama, se não me engano, que publicou uma antologia com contos portugueses de ficção científica e americano, chamava-se Terrestres e Estranhos, onde o Romeu de Mel e a Natália Correia escreviam um ou outro conto. Eu estava à espera que, de facto, quando, por exemplo, a Natália Correia escrevia coisas que se aproximavam da ficção científica, gostasse do género. Mesma vez falei com ela, ela dizia-me que odiava o género. Se não me engano, assim, em termos específicos, dois livros de ficção científica escritos em português, Os Casos de Direito Galáctico, do Mário Henrique Leiria, O Nariz de Cleópatra, do Ableira, e pouco mais. E mesmo assim, O Nariz de Cleópatra era uma sátira, e Os Casos de Direito Galáctico era um livro finíssimo, pequenino, tipo edição de autor, que desapareceu de todas as livrarias de circulação, e penso que nunca mais voltará à superfície. Depois disso, não houve absolutamente mais nada dentro do género. Ainda me lembro de uma distopia política, um pouco à moda do 1984, que era O Grande Cidadão, do Virgílio Martinho, mas também isso é um livro absolutamente escutado e ninguém sabe dele. Mas tivemos uma ditadura, e mesmo durante essa ditadura, a única coleção que existia, que era a coleção Argonauta, publicou no número 100 uma peça de teatro do Karel Čapek, ou Čapek, que é, sim, o Ruhr, que era onde pela primeira vez se falava do conceito de robô. A robota, para os cheques, era, significava escravo ou servidor, e o livro foi retirado de circulação. Praticamente o número 100 é raríssimo, porque a PIDE apanhou-os quase todos. Mais tarde, nessa coleção, também apareceu A Guerra das Salamandras, sim, e também desapareceu. Significava que, mesmo ao nível de uma coleção popular, havia uma censura implícita e perfeitamente assustadora em relação ao género. Porque, ao fim e ao cabo, se um autor português falasse de uma distopia, a distopia onde ele vivia cair-lhe em cima com o peso da bota, se não me engano, uma vez perguntaram ao autor do 1984 como é que ele considerava o futuro, e ele diz: imagine uma bota cardada na vossa cabeça a esmagar-vos a cara contra o chão para toda a eternidade. E essa ideia desse controle absoluto, desse peso, parece que limitou essencialmente todos os criadores do género. Pelo menos eu estou a falar do género em língua portuguesa, evidentemente. A coleção Argonauta foi uma das que sobreviveu mais tempo, mas também ela morreu. Morreu, acabou. Mas vamos pegar um pouco até nessa ideia do 1984 e outros livros ou outros referenciais também muito importantes, como, por exemplo, O Nós, do Zamyatin. Sim. Até que ponto é que estes livros, que falou o João, que a ditadura que vigorava em Portugal assustava-se um pouco, acredita, vamos lá, assim, com convicção, ou eram os títeres do regime mais bem informados que viam nesses sinais de literatura não normal, daquela convencional, editada até pelo próprio Livros do Brasil, que iriam colocar algum perigo, algum exercício de crítica ou de reflexão nos leitores? Acredita que o regime tinha pavor, ou pelo menos olhava com alguma desconfiança para esse tipo de literatura que permitia, de facto, necessariamente um exercício de liberdade? Eu acho que a censura era, na maior parte das vezes, profunda e totalmente estúpida. Pois, a certeza é que aquilo era uma cambada de broncos. É que nem devem ter lido o Ruhr nessa antologia, nem devem ter lido A Guerra das Salamandras, pelo facto de ter o nome Čapek. Ah, esta é lá dos países de leste, acabou-se. Mas o mais estranho que é que a literatura oficial do José Stalin era a ficção científica. Pois é. O Evremov era um chatíssimo. Eu posso contar várias histórias chato do Evremov, que são extremamente divertidos. E todos os universos onde eles encontravam eram todos universos socialistas. Os irmãos Strugatsky, que inicialmente eram pró-regime e depois começaram a deixar de ser pró-regime, foram imediatamente censurados. Uhum. O Bulgakov, que é um escritor divertidíssimo, foi profundamente censurado, onde antes pertencia à defesa do Sr. Stalin. Uhum. A ideia era esta: havia sempre um inventor. Esse inventor tinha que inventar alguma coisa para bem do povo. Nem que fosse uma máquina de descascar batatas, ou que nem que fosse a energia da compressão das batatas que desse depois um motor fantástico. Havia a Aleita, se não me engano, que era do Alexei, qualquer coisa, que era passada os soviéticos iam até Marte, encontravam Marte sobre uma ditadura e depois ajudavam todos, com a rapariga Aleita, a transformar Marte numa república socialista. Eles não se conseguiam escapar a isso. Mas o que é estranho era que era esta ideia de que o socialismo demoraria ou sobreviveria durante milhares e milhares de anos para o futuro e que seria sempre uma utopia. Portanto, eles eram obrigados a escrever sobre a utopia. Mas quando, por exemplo, os irmãos Strugatsky são, vamos lá, questionados pelo próprio regime, acha que é, por exemplo, aquele Stalker que começa a pôr em causa aqueles campos, aquelas paranoias coletivas dos gulags e, por exemplo, um escritor como Stanislav Lem, que escreve, sim, né? Até que ponto é que este homem consegue furar um pouco, por exemplo, as barreiras, ou pelo menos aquelas peias que o regime stalinista, também, por exemplo, na Polónia, coloca a um escritor como ele, por exemplo, um livro de memórias encontradas numa banheira, ou, por exemplo, este tipo de literatura, até que ponto é que tenta sobreviver e consegue criar mecanismos quando cá em Portugal, com um regime supostamente menos brutal, mas com umas criaturas, os cães de serviço ao serviço, uhum, do regime, só porque acham um nome um tanto ou quanto mais exótico, cai-lhes logo o lápis azul da censura em cima e é banido do processo editorial, o que impede, eventualmente, no caso o limite destas questões, a educação e a cultura por parte de qualquer leitor dito normal. Os irmãos Strugatsky tinham a sorte de conseguir enviar os manuscritos para o estrangeiro. Uhum. E esses manuscritos eram publicados principalmente em França, se não me engano, sim, em Inglaterra, onde, a partir daí, eles teriam a fama e o renome que não tiveram na altura. Uhum. Mas penso que o livro que implicou o corte dos irmãos Strugatsky foi mais o Que Difícil É Ser Deus. Que depois, pós queda do muro, fizeram um filme até interessante, sim, sobre isso. O Que Difícil É Ser Deus tem muita piada, porque a ideia de que todas as outras sociedades extraplanetárias tenderiam para o socialismo, e que ele é a história de um investigador que está a encontrar uma sociedade que, em vez de avançar para o socialismo, está a degenerar para a Idade Média. Uhum. É, digamos que era uma colónia perdida. Uhum. E o investigador tenta perceber porque é que não estão a caminhar para a utopia, mas estão a caminhar para a estupidez, para a violência, para a agressividade. Ele é um pacifista, uhum, é um teórico, e a partir daí fica perfeitamente fascinado a tentar fazer com que eles recuperem e voltem outra vez. Uhum. No final do livro matam-lhe a namorada, ele passa-se da cabeça e matam uns 30 ou 40 pessoas, enlouquece, é enviado num hospital psiquiátrico depois de volta à Terra. Uhum. Este, penso eu, que foi o livro do corte do Strugatsky. Uhum. Quanto ao Lem, eu penso que teve uma sorte desgraçada, porque os livros dele eram extraordinários. Eu gosto mais dos livros de defesa dele do que das sátiras. Os livros de defesa dele, tipo Solaris, são bastante mais profundos e mais complexos, uhum, do que as sátiras, porque não entendo bem o humor do Lem, a não ser que seja um problema de tradução. Eu penso que é. Nunca conseguiram traduzir exatamente o Lem, e a piada do texto do Lem, eu também não conheço polaco para saber se a tradução foi correta. Uhum. Mas ele safou-se. Uhum. Os irmãos Strugatsky tiveram um esforço enorme para conseguirem implantar-se. Uma das coisas, por exemplo, agora regressemos ao caso nacional, a Argonauta vive um pouco da argúcia, ou pelo menos a ideia que se tem é acabará por viver um pouco o reboque da fama da coleção Vampiro. O editor, o Costa Pinto, uhum, sensibilizado para estas questões, para a modernidade, acha por bem, do conhecimento que o João Barreiros tem, como é que foi a aposta, porque há um desfasamento em termos temporais entre o início, uhum, da Vampiro e depois, mais tarde, da Argonauta. A Argonauta deve ter começado, se não me engano, em 52 ou 53. A Argonauta foi muito atrás do que se publicava em França. Principalmente dos livros do Flavio Noir e que eles faziam edições muito parecidas e praticamente iguais. Eu penso que não havia propriamente um critério de escolha, a não ser quando o Mário Henrique Leiria se metia nisso. Algumas das traduções feitas para a Argonauta pelo Mário Henrique Leiria são geniais. Até ao número 100, a coleção Argonauta foi quase perfeita. Espaciais e nos amigos deles, fico tonto sem saber como que vai dar pra entender. O genoma e os neurônios saltitantes, clones humanos e implantes. O futuro até parece uma brincadeira delirante. Mas se você quiser meditar no futurismo e tudo que deixamos passar sem se importar, parece que perdemos o senso de humanismo. E agora a água pode acabar. Existem milhões de neurônios em nossos cérebros. Destes milhões de neurônios, alguns poucos, só alguns poucos, são neurônios saltitantes. Conseguem captar as características mais novas dentro do cérebro da mãe e do pai e serão transmitidas aos seus filhos e filhas. Quando penso nos amores virtuais, nas maquininhas digitais, fico sem saber como fazer pra me convencer. O genoma e os neurônios saltitantes ficam alegres e falantes. O futuro até parece com uma patada de elefante. E a natureza serve só para combustível. E tudo que deixamos queimar sem se importar, parece que perdemos o senso e o juízo. E agora o mundo vai se esquentar. Ponto é que se nota uma diferença, ou por outra, há uma mudança de ritmo editorial em que, olhando para o que se publicou nessa coleção da Argonauta, não há, vamos lá, um critério uniforme. Edita-se Filipe José Farmer, como se edita John Cheese, como se edita E. Van Gogh, uma série de autores, desde Brian Aldiss, que são autores seus, portanto, como é que isto tudo cabe, o Filipe K. Dick, toda esta gente cabe dentro, vamos lá, deste albergue, parece um albergue espanhol. Não há, a ficção científica não é merecedora de uma ideologia, de um conceito, de... É, mas não havia, porque quem controlava, ao fim e ao cabo, a venda e a distribuição de livros são os agentes literários. Uhum. E os agentes literários diziam assim, ok, você quer publicar um bom autor, digamos o Aldiss, mas... Então publica mais estas 10 bostas que eu tenho aqui guardadas na gaveta, que são bastante baratinhas e que eu não consigo mexer. Então, mas eu quero o Aldiss. Não, tem que ir tudo junto. E eram vendidos em compacto. Portanto, eles tinham que publicar tudo o que lhes aparecia. Eu penso que já, a partir de uma determinada altura, não havia critério editorial nenhum. Eles acabaram por publicar várias vezes o mesmo livro, sem se darem conta que era o mesmo livro. Não havia. E também, por exemplo, à medida que o Eurico da Fonseca ia envelhecendo, ia perdendo o contacto com o que se fazia lá fora. Perdendo o contacto que se fazia lá fora, as coisas iam recuando para, exatamente sempre para os livros dos anos 50, para os livros dos anos 60, que ainda tinham poucas páginas, cerca de 150, em relação aos outros que tinham páginas cada vez maiores e que eles não conseguiam publicar numa coleção tão pequena. E desdobravam depois, começa-se a perceber depois, que são exato. Um, dois, terceiro volume do mesmo livro, que eles vão alongando esse processo editorial. Por exemplo, há livros do... não do Capadico, mas, por exemplo, do Clifford Desimac, que são três volumes editados nessa coleção. Até que ponto é que isto é um sintoma de pouca consciência daquilo que o João disse, desconhecimento do que se vai fazendo de mais avant-garde, o francesismo, mas principalmente nos Estados Unidos, que havia sempre e houve sempre um turbilhão de produção literária de grandes escritores, daqueles escritores a sério que... Para isso era preciso lê-los. Eu não penso que o tal, provavelmente o Eurico da Fonseca já não tinha tempo, nem espaço, nem idade, nem paciência para os ler. Entretanto, as pessoas que liam a Argonauta estavam a envelhecer e estavam a morrer. Praticamente já devem ter morrido todos, porque originalmente, pelo menos pelo que eu ouvi contar, um livro da Argonauta era vendido aos 6 mil, 7 mil exemplares, que é uma quantidade perfeitamente espantosa. Saía precisamente no mesmo dia, todos os meses, e tinha um público leitor perfeitamente fiel. Mas esse público foi envelhecendo. E a partir daí, as novas gerações, eu a partir de uma determinada altura já estava farto dos livros que publicavam na Argonauta, comecei a lê-los em francês e em inglês e comecei a ler os novos autores. Mas era muito difícil encontrá-los. Ainda assim, antes do 25 de Abril, as livrarias estavam cheias, mas cheias de livros ingleses e franceses de importe. Veio o 25 de Abril, houve uma autogestão das livrarias, acabaram-se os contratos de importação. E acabando-se os contratos de importação, tudo o que era livro estrangeiro parou. Estranhamente, durante o tempo da censura, podia eu encontrar nas livrarias os livros franceses e ingleses que eu quisesse. Depois do 25 de Abril, isso. Deixei de os encontrar porque não havia dinheiro e eles lá fora, porque aquilo era a comissão, deixavam de mandar os livros. Mas vamos àquilo que também nos interessa, porque o João também tem voz ativa e parte ativa nestas questões das edições, pelo menos algum critério ou a escolha editorial. Por um lado, lembra-me muito bem que o João esteve ligado a um projeto da Gradiva, onde editaram Frederick Pohl, Harry Harrison, William Gibson, que depois também se desdobrou numa coleção de bolso, onde teve lá Carl Sagan, Larry Niven, autores assim mais ou menos afins e à volta disto, que... tinha um pouco a lógica da Argonauta e da Vampiro, que alternadamente era um de policial e um outro de ficção científica. Isto também, independentemente dos grandes autores que editou a coleção de livro grande da Gradiva, nomeadamente o Neuromante do Gibson e depois também do R. Harrison e do Frederick Pohl, eram livros cartonados com grande qualidade, mas esta coleção também não vingou. Depois, mais tarde, aparece um outro projeto da clássica editora, que começa com Brian Stalford, James Tiptree, com O Brilho Escorrendo do Ar, Peter Straub, Atanásio. Há uma série de autores, distopias, ucronias. Porque é que isto depois também não funcionou? É muito difícil de explicar. Por exemplo, penso que... Bons tradutores. Eu exato, tudo Trinidad isso. Trinidad Santos traduziu livros para essa da clássica editora. Samuel Soares também traduziu. Portanto, o que é que falhou aqui? Começou-se a perceber realmente que havia qualquer coisa que não do outro lado, supostamente, o eco que iríamos ter. Por exemplo, um livro fantástico como O Coco, que foi editado na clássica. Porque é que não pegou? O livro do Atanásio, um escritor que teve um livro assim um bocado desgarrado, editado pela Difusão Cultural à volta de uns piratas fantásticos. O Vir Verde. Exatamente. Porquê é que isto não funciona? Para já, por exemplo, o Neuromante não vendeu absolutamente nada na altura e fomos os primeiros, ou seja, a Gradiva e eu, a publicar a primeira versão traduzida do Neuromante. Depois, se fôssemos às livrarias, onde é que estava o Neuromante? Ou estava nas coleções infantis, ou estava na secção dos livros de informática. Questão de divulgação e questão de informação. Penso que tanto de um lado como do outro, modéstia à parte, estava demasiado avançado para o meu tempo. Tínhamos um editor arguto, um homem perspicaz, Guilherme Valente, um homem que era capaz de fazer valer, como ainda faz hoje, os pergaminhos daquilo que editava. E há aqui qualquer coisa que... Não... O processo de marketing nessa altura era um bocadinho... Não havia propriamente o lançamento de livros. Não havia crítica. Principalmente, eu penso que deveria haver crítica literária nos jornais e ela não existia. A única crítica literária que existiu temporariamente ao nível do público foi a minha. Mas antes de mim não havia ninguém a falar de ficção científica, depois de mim não houve mais ninguém a falar de ficção científica sistematicamente em relação a tudo o que se publicava por mês. Penso que, algures, deve haver uma sociedade secreta de editores que dizem que o máximo de livros que eu publico e que devem ser vendidos são sempre 700. Uhum. Nunca podem chegar aos 1000, porque aos 1000 tinham que pagar o resto da edição. Uhum. Tanto a minha como autor, como a dos outros como escritores. Portanto, todos os editores com quem eu contatei... Caminho, Gradiva, Clássica, era um choro enorme a dizer que os livros não se vendiam, que não havia compradores, que tinham pilhas e pilhas. Até mesmo na Feira do Livro, por exemplo, a Clássica, não tinha os livros expostos porque os próprios vendedores do balcão diziam que aquela porcaria. Não, isso estamos lá guardado no armazém, nem sequer a trouxemos. Uhum. Portanto, a ideia de que a FC não vende porque não há leitores. E os leitores que existem compram na inglês e francês. Mas o João edita é responsável na Clássica Editora por um leque muito alargado e tudo o tempo levou, por exemplo, este livro, que é uma ucronia das melhores que há sobre a Guerra Civil Norte-Americana, quando o Sul vence o Norte e há uma regressão. Depois, aquele grande escritor, Ian M. Banks, com Pensem em Flebas, como é que isto não funciona? Como é que isto não vende em Portugal? Não houve mais ninguém que publicasse o Ian Banks. Por exemplo, nunca se editou em Portugal, pois. A não ser nessa sua feliz, infeliz aventura. O Ian Watson também. Por exemplo, James Tiptree tinha contos fabulosos, também nada. Diziam-me sempre que não se vendia. E nessa altura ainda existiam 3 ou 4 coleções. A grande explosão dentro da literatura do género em Portugal foi a seguir ao ciclo da Gulbenkian, o 1984, a Gulbenkian Cinemateca, onde eu também colaborei. Nessa altura, as salas de cinema, principalmente o grande auditório da Gulbenkian, estava cheio de gente para ver os livros de ficção científica. Os editores, então, acharam que era a altura de lançarem coleções de ficção científica. Foi aí que o Guilherme Valente me propôs para eu organizar a coleção dele. Estranhamente, depois, o Sagan, que eu não gosto, sempre achei aquele livro uma gigantesca seca. O Contacto. O Contacto. Vende que se farta. E o A Oeste do Éden, que é um livro extraordinário, não vende absolutamente nada. E o livro estava ilustrado e tinha uma ótima apresentação. Recebemos uma carta do R.A. Reason, que era o autor, a dar-nos os parabéns, que era uma das melhores edições que tinha tido em língua estrangeira. E as pessoas não pegam nele. Um grande livro, porque vende-se para aí, assim, fancaria, como grande qualidade literária, e comparado, por exemplo, com esse livro do Oeste do Eden, do Harry Harrison, quer dizer, não presumo que andará por aí quase a pedir, por favor, que o comprem sim. E que o leiam. Há uns tempos atrás, na Barateira, antes da Barateira estar extinta, infelizmente, encontrei um exemplar do Oeste do Éden que eu comprei para oferecer a um amigo meu. E o livreiro disse-me, oh, isso é raríssimo, anda toda a gente à procura desse livro, é extraordinário e é muito, mas muito difícil de encontrar. Quer dizer que os meus livros, das minhas coleções, só são extraordinários depois de as coleções terem morrido, o que é uma pena. Thank you. João Barreiros como autor. Esta vontade, este tipo de entusiasmo, o gosto, não é entusiasmo, mas o gosto, a afirmação como um sujeito cultural e intelectual que é o seu, não é melhor nem pior, mas que é o seu, também passou necessariamente por essa vontade da escrita, do exercício literário, ao ponto de construir algumas ficções. Esse desafio implicou, desde que se conhece, essa vontade, mas foi sempre hesitando, o receio, essa questão de que em Portugal realmente a ficção científica não tem cultores, não há escritores, não há essa mentalidade efabulatória que permite e poderá eventualmente permitir no futuro o surgimento de excelentes escritores, independentemente de atitudes louváveis e de alguns exercícios literários, de alguns seus companheiros de viagem literária, por exemplo, no Brinca Comigo e os outros do Chimpanzé Intelectual. Até que ponto é que pode definir um pouco as balizas deste seu percurso literário? Geralmente é um percurso contra aquilo que já se fez e contra aquilo que os outros estão a fazer. Pensei assim, bom, não vou fazer mais do mesmo, vou tentar fazer qualquer coisa de absolutamente diferente. E durante muito tempo os contos ficaram na gaveta, porque pensei assim, bom, se, por exemplo, ao nível dos prémios da Caminha, aqueles prémios e aqueles autores que recebem o prémio escrevem assim, então os meus gostos são completamente diferentes, não vai dar. Mas como estava a escrever críticas para o Público, uma vez contatei com o Belmir Guimarães, que era o editor da coleção Azul da Gradiva, e diz assim, tenho aqui uns pontinhos, estará interessado. E o Belmir disse, ah sim, mostra, etc. Depois ficou muito entusiasmado e publicou o Caçador de Brinquedos. Mais tarde, o Belmir adoeceu e já estava doente quando eu e o Luís Filipe Silva tentámos publicar o Terrarium. Foi um combate que nem imagina. O Terrarium deve ser o maior livro português de ficção científica, em termos de tamanho, 500 ou 600 páginas. Tivemos 3 anos a telefonar todas as semanas, somos tão teimosos, para a editora. Então, o que é que acha? Em tudo na vida tem que ser teimoso, senão obstinado. E do outro lado, o choro do costume. Ah, que é muito difícil. Ah, que é muito complexo. Ah, que é muito grande. Ah, que as pessoas não percebem. Ah, que é demasiado complexo. Finalmente, eu e o Luís tínhamos decidido, acabou-se, estamos fartos desta pasmaceira, vamos telefonar-lhes e dizer-lhes assim, olha, o livro vai ser apresentado a outra editora. Não vai, porque não havia outra editora, mas de qualquer maneira, disse, 2 dias depois, antes de nós telefonarmos, telefona-me a dizer assim, sim, vamos publicá-lo agora, etc. Olha... Está bem, ok. Mas foi, digamos assim, o canto de cisne da coleção Azul. Mas depois disso. Acabou também essa. Acabou. Eu acho que mata as coleções todas. que era uma boa coleção. Era o Belmir, era excelente. Era uma excelente coleção da Editorial Caminho. Mas, por exemplo, o que é que leva uma casa editorial, que faz parte de um grande grupo, como a Gai Livro, em 2010 ou 2011, editar um conjunto de textos onde também o João Barreiros aparece dentro deste ano. É aproveitar um pouco este boom, esta espécie de tufão estupidificante. É o dinheiro. É o dinheiro. Ou seja, um escritor português não se tem que pagar direitos, só paga-se um ano depois. Estamos a falar de se acordar antes de morrer. Exato. Se vender, paga-se um ano depois em relação aos exemplares que se venderam. E nós não temos propriamente controle absolutamente nenhum para saber quantos exemplares se venderam. A mesma série, o mesmo choro, é assim, não se vende, não, isto são para aí uns 500 ou 600. Depois não têm que pagar traduções. Pois é isso. E os direitos dos livros estrangeiros têm que ser pagos à cabeça e muito bem pagos, senão não podem publicar o livro, ou pelo menos a primeira metade das vendas. Portanto, penso que os editores hoje em dia estão mais interessados em ganhar dinheiro rapidamente à custa dos desgraçados dos autores. Por isso é que estão a publicar autores tão novos, perfeitamente inocentes, e que não fazem a mínima ideia daquilo que estão a escrever, e a qualidade literária é bastante má, porque a editora não tem necessariamente que investir nisso. Não tem, acabou-se. Ou seja, eles têm aqui um manual, uma série de 500 páginas, escrita por um miúdo de 18, 19 anos, toca lá a publicá-la, portanto, e depois paga-se ao desgraçado daqui a um ano e ele já fica cheio de contente e até nos beija as mãos. É mais essa posição. é mais economicista, culturalista. Quando o João diz assim, e tem a noção disto, que aconteceu os publicados em revistas, por exemplo, com um nome tão sério quanto isto, a revista Polares, do Zivkovic, um homem, um grande escritor, tem um livro, A Biblioteca, editado cá em Portugal pela Cabal de Ferro, uhum. Até que ponto é que depois temos sempre esta verdade um pouco comezinha, um pouco desgraçada, que nos atormenta sempre, que lá fora reconhecem-nos a inventiva e a criatividade e a toda a pujança literária, e aqui neste sítio mal frequentado? É. Ou porque somos pobretanas, ou porque somos que temos os olhos todos cheios de teias de aranha, e pior do que isso, se calhar o cérebro um pouco embotado, não permite este tipo de ocorrências ou de situações que são muito frequentes dentro de um universo tão particular quanto este. É muito simples. Por exemplo, em Espanha, queimaram-nos as portas. O único livro que conseguiu ser lá editado, aqui há uns anos atrás, era um livro do Aniceto, por... João Aniceto. Mas o livro era tão mau que não vendeu nada em Espanha. A partir daí, os espanhóis diram, tudo o que vem de Portugal está quieto. Depois, os editores tinham que, quando têm livros de autores portugueses, teriam que os tentar lançar na Feira de Frankfurt. Uhum. Autores de ficção científica, está quieto. Depois, não há um único agente literário no qual a pessoa possa confiar, entregar-lhe os livros e que ele faça ele próprio o contacto. E depois, os ingleses e os franceses, e até mesmo os espanhóis, não percebem peva de português. O livro teria que ser traduzido para inglês para depois ser lançado nas feiras. O marketing habitual. Exato. Uhum. Mas a tradução, por exemplo, do Terrarium, custaria mais caro de qualquer tipo de direitos que alguma vez pudéssemos oferir. Uhum. O que significa que é o artigo 22 e acabou-se. E assim terminamos mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 278, o primeiro desta nova temporada, depois da pausa em agosto. Regressamos às conversas. Este programa estará disponível em rumo.pt para audição e para download. Despedimo-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Tenham uma boa noite.